6254, cruzamento correto, reporte pronto para posto de estacionamento, portão 08. Vou chamar o Jet 6721, desça para 2000 pés, destino 095, autorizado LS, XOI, pista no 0, reporte estabilizado. 2000, 1 a 0, 95, 4 estabilizado, 6721. Fango Oscar, Juliette Golf, acionamento, chega da Mari, desça e mantenha nível 060. 060, Golf. Juliette Romeu, a sua proa. Ei, Matheus, vamos ficar atento. Passará 3 milhas da 97. Pistão 90 com primeira curva direita. Acione 5070, frequência do controle 120, pistão 8. Autorizado, 3040, capítulo 190, já é o Leda Brice, 10, decola com curva direita, 3050, controle 120, decimal 1. Pistão 3895, transponder 5010, contente. 5010, 3, 8, Portão 3895, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portão 05. Portão 08, obrigado, boa tarde. Boa. Boa tarde, gol 1777 na escuta. Gol 777, boa tarde, contato radar, da Leda, sub e mantenha 340. 340, da Leda, gol 1777. Salvador, é o 4463, o portão 3 está pronto para o Chibeck e a Zona Média. Pesada Leida da Presidente, gol no 777. 777. Ordem de solo, reporte para ataque. Reportará, está autorizado, 4463. Pode para o ingresso, é clube 9, né? 2 de da BR, 2 de da altura de Águas Claras, vai com Bronte não Caetano, mantendo alto 2 de da BR. Gente, mantém-se condições iguais que a gente faz no escudo do controle, Mike Juliette Romel. Condições iguais que a gente faz no escudo do controle, Romel. Salvador, muito boa tarde, gol 9, 4 1, recebendo a informação, papá. 941, boa tarde, identifique, chega da Mari, desse mantenha 060. Identifico a Mari, 060, 941. Jet 6721, no localizador. Tem aqui, 7721. Gente, com palestra final, torre 1895. 1895. 216, desce para 2000 pés, ajuste no 05, livre LS, reporte estabilizado. 2000, para 2000, reportar estabilizado no meio. Objeto 6721, compacte aproximação, aguarde formação de pista livre, vento no 50 graus, 109, ajuste no 0 no 5. Aguardando 6721. Novembro, X1 no novembro, aguarde para ingresso, 1 no novembro. Gol 941, desce para nível 050. 050, 941. Então 3804, desce para 3000 pés, ajuste no 05. Confirma, pode considerar a opção de snap, descer direto 3000 pés? Afirmativo, livre de restrições de altitude e velocidade, então 3804. 3804, desce para 3100. Oscar Juliette Golf, desça para 4000 pés, ajuste no 05. 4000 no 05, Golf. contato com 1, 2, 3 a bordo, em 2 horas e 40, Terra Salvador. Azul 4463, autorizado táxi até o ponto de espera. Via Índia, no ponto de espera, chamar a torre em 118 decimal 95, ajuste 10015. 1395, obrigado pela coordenação. Back-to-back, reporte pista livre. Pisado 3216, visual. Gente, complete final, torre 1895. 1895, boa. Para back-to-back, agilize o seu táxi sobre a pista. Sim, agilizar o táxi da aeronave Exo 9, que é transporte aqui, ok? Boa tarde, tá 3216, 2 milhas do externo, baixado e travado. Webjet 6721, tem autorizado pouso no 50 graus, no 09. Autorizado, 6721. 3216, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, número 2 para pouso, tráfego precede, 737 está na curtíssima final, vento no 50 graus, no 09, ajuste no 0 no 5. Guardando o livre pouso, no 6. 4207. Oi, Salvador, boa tarde, é o 4463 da Azul, tá pronto, ponto de espera da 1-0. 4463, boa, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Tá, mantém, 4463. Guardião 06, prossiga. Já está pronto para decolagem, é isso? Ok, está presente então decolagem de imediata, atenta aos tráfegos ingressando no pátio, vento no 40 graus, no 0 nosso. Webjet 6721 no seu solo, para os 22, ao livrar direito no 21 no 19. Siga. Tá levando a região aqui de Piracá e está autorizado pro aqui por aqui, senhor é presente. Guardião 06, decolado aos 23, controle 120, decimal 8. Sérgio, deu a volta. Certo. Tá 3216, tem autorizado pouso pista no 0, vento no 40 graus, no 0 nosso. Tive pouso no 0, no 6. Rota do plano de voo. Liga autorizado 340, saída da El, Leda, após bridge. Pista 10, com primeira curva à direita. Acione 5017. Frequência do controle 120 decimal 8. Buraquinho, Romel. Guardião 06, prossiga. 06 decolou, está com pro de Itapuã, o destino é Ondina com 06 a bordo. 0 aciona, 5017 aciona, 1208 ao controle, Web 6741. Web 6741 está confirmando, saída da El, Leda após bridge. Da El, Leda após bridge, o Web 6741. Web 6741 no cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 10. Para posicionamento no portão 10, Web 6741. Gente, complete final, chame torre na frequência 1895. Porte no Través Norte da Torre, Mike Chinete Romeu. Portará no Través Norte da Torre, Romeu. O táxi do Azul está no portão 01. 97, 72, aguardando. Isso para 2000 países, destino 05, livre LS, reporte estabilizado. Uno 941, não desça para 3.000 pés e justo no 095. 3.000 no 095, 941. São 3144, boa tarde, identifique, chega da Mari, vê se mantenha 050. Papatango Eco Zulu November, mantenha-se em condições visuais, Zulu 1000 pés, corredora cheia, aposta para da barra. Aeronave Embraer 190 azul, iniciando a corrida de decolagem. Vento no 50 graus, 129, ajuste no 0 no 5. 615, aguardando autorização 3204. DCP para Higiena presente, mantendo o meu pé levantando a pressão. Confirma a aeronave? Vento no 90, senhorita. Falecida DCP, mantendo o meu pé levantando a pressão, aí dela 264. Pista livre autorizado, pouso no 40 graus, 129. Em pouso autorizado, 910, 3804. Solo azul 4207. Controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Da Campinas, transportar. 713 a bordo, confirma, azul 4207. 113 a bordo. Ciência, azul 4207, autorizar táxi até o ponto de espera, via Engano. Ponto de espera chamar a torre, 118 decimal 95, ajuste 10115, bom voo. Autorizado táxi para o ponto de espera, via Índio, lá torre 118 decimal 95, ajuste 10015, grato. Eu, ajuste 10015. 3-0-0-5, 94-1. Bianchi Delta Tiara, controle. Permanece na escuta da torre. Na escuta da torre, Romel. Certo, senhor. Juliette, você interceptou, senhor. Gente, complete final, chame torre 1-1-8-9-5. 1-8-9-5. Controle de Salvador, boa tarde, 4463 no perfil da Dael. 4463, boa tarde, contato radar, Dael Leda, submantenha 1-6-0. Dael Leda, solicita se possível 1-4-0 como final. 2. Nós prosseguimos para o 02 e o colega da UEP 04, 132, 1-6. 4. Acho que a Juliette Golf complete final ILS, chama a torre 118-95. Ok, 118-95, torre, ótimo, Juliette. Vento 160 graus, 10 nosso. Autorizado a linha aérea decolar para 4207, torre. Torre, ótimo, Juliette Golf, estabilizado. Oscar Juliette Golf, tensão de pouso no 0 ou no 7, confia. Não, 0, senhor. Complete aproximação, aguarde informação de pista livre, vento no 60 graus, no 0 nosso. Ajuste no 0 no 5. Golf. Golo 941, desse mantenha 3.000 pés, ajuste permanece. 3.000 no 0 no 5, autorizado 2.000, confirme. Gente, mas agora foi autorizado 3.000 pés, informa ajuste no 0 no 5. 3.000 no 0 no 5, golo 941. Yankee Delta Charlie, o controle? Zero meia, controle? Ok, frequência livre para o pouso. Zulu November, controle? Poderia fazer uma ponte, por gentileza, com o Papatango e Yankee Delta Charlie? O tráfego não está me recebendo, confirma aí se recebe a sua transmissão. Salvador, boa tarde, 176-170, apoio Mari. Chegada Mari, desce e mantém 060 azul 4076. 060-4076. O Gol 9941, controle? Prossiga. O motivo da restrição é um trato helicóptero que está aí próximo à duna. Está sem contato com o controle e está alterando aí as suas altitudes. Está subindo até 1500 sem autorização. O controle está fazendo várias chamadas aí, o tráfego não responde. Estimativo, está ciente do tráfego, Gol 9941. Cliente para o 013204. Kilo Romeo Oscar, copia? Está autorizado o X-Ray no 0941? Está autorizado o X-Ray e aguardando para prosseguir na descida. Mantém ainda 3000 até passar a dona. Matheus, já estabilizou o X-Ray no 0941. Buraquinho. Ok, Fiat, vai, estamos no efeito sobre o bolso buraquinho, 500 pés, reporte para o retorno. Mantendo a minha escuta ainda, Mike Gillette Romeo. A sua escuta, reportará para o regresso, Mike Gillette Romeo, graça. Azul 4207, decola 31, controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, 4207, boa. Oscar Gillette, Golf tem autorizado pouso, vento é de 150 com 10. Golf. Gol 941, autorizado LSXRI, está livre descida para 2000 e chame agora a torre na frequência 118.95. Ah, dá presente agora, senhor, não vai ser possível, solicitam 360, pela esquerda ou direita, se eu preferir. Ok, inicie órbita então, descendo para 2000 e informe na perna da curva de aproximação. Afirmativo, sobre o Índia Sierra? Afirmo. Ok, 941 vai curvar à direita então e interceptar o glide. Abaixo, negativo, pela esquerda, ok? Dado externo 0, 941. 941 pela esquerda, ok? A órbita pela esquerda. Pela esquerda, no Índia Sierra, 941. Que é autorizado 2.500 inicialmente. Gol 1754, desse mantém a 070. 070, 3144, redução para 200 nós. 209, reduzindo 3144. Controle Salvador Azul 4207, cruzando 3.300 pés. 941, desça restrita até 2.500, ok? O tráfego agora está subindo para 1.500 sem a nossa autorização. 2.500, 941. Plano 3144, reparação para sequenciamento, curva à esquerda na proa 015, limite ao localizador. Setor, proa 015, limite ao localizador. 0.5.000? 0.50? Até o 050 e redução 2.509. Não, redução para 200 nós e descida até o 050, tá 3144. Agora tu falou certo então, 200 nós. Controle, muito boa tarde, Azul 4207, cruzando 060. 4207, sube e mantém 360 na saída da EL. Subindo e mantém 360 na da EL, 4207. Tenha 2.500 inicialmente, ok? Mantendo 2.500, 94 anos. Ah, vai solicitar então manter a proa posta aqui, senhor. Se a gente continuar com o vano à esquerda, ainda se vai estabilizar para interceptar o localizador e glide. Ok, então a partir de agora sobre vetoração, vou ir na proa 275, Gol no 941. 275 sobre vetoração, 941. 4076, vetor para sequenciamento, curva à esquerda na proa 015. esquerda 015476, passando 080 para 060. Está livre descida até o 050. 050, 0476. Confirme. Juliette Golf visual com Airbus Delta, né? De passagem ao mesmo, aos pós de passagem ao mesmo, autorizado, ingresso no pátio principal. Lima, Mike, na Quebec, chamará a torre em 118 decimal 95, Oscar Juliette Bravo. Juliette Golf, desculpa. 6.000, ajuste 1095. Para o localizador, curva à direita na proa 050. 050 na proa 3.000. Isolo Movembro, agora a sessão 085 está livre. Copiou a proa do controle? Copiei, copiei, 050, 1015, 10 para 3.000. Ok. Curva 941, complete curva à esquerda na proa 150 para interceptar o lote. Esquerda 150 para interceptar o localizador, 941. Azul 4076, reduz a 200 nós. 200 nós, assistindo 050, azul 4076. Curva 941, para o localizador esquerda na proa 130, informe estabilizado. Esquerda 130, informe estabilizado, 941, pode descer para 2000. Comandante, eu perdi o contato radar com o tráfego informado anteriormente. Não tenho mais nenhuma informação do tráfego, ok? Eu não sei se o tráfego está variando aí até 1.500 ou está 1.500. Não tenho essa informação. Mantenha 2.500, ao passar a duna, está livre e descida para 2.000. Paciente, 941. 3144, desse mantenha 3.000, ajuste 1095. 3.015, 3144. Confirme. Juliette Wolf, confirme em posição. É porque não tem como visualizar da torre. O senhor está visualizando a web? O web no 09? 4-1. 941, desça para 2000, autorizado LSXR, informe posição. Chame a torre na frequência 1895. 1895, 941. Azul 4076, desce e mantenha 3.000, ajuste 1095 para o localizador, curva à direita na proa 070. 3.000 no 095, 070 para o localizador, azul 4076 para o autorizador, ILS? Autorizado. Autorizado, ILS, azul 4207, vai passar 160, chama o centro em 13325. 3325, centro, graças. 4 desse inicialmente a 2.500, o homem atingindo. 2.500, vai botar atingindo desde 144, não, localizador. Para decolagem. 754 desse mantém a 4.000 pés, ajuste 1.0 no 5. 4.000 no 0 no 5, 754. Decola 3.9, controle 1.20, decimal 8. 2.08, bota atingindo. Boa. Oxanea 6254. Subi e mantenha 360, saída da EL. Oxanea 6254. 360 da EL, 6254. Quando possível, prova de da EL? Autorizado, voa da EL. 8-3. Impossível. Copiado. 3144, desça para 2000, autorizado LSXR, chama a torre 18 decimal 95. 2.895, obrigado, senhor. Interceptou o localizador 7.000, agora visual com a 10 azul 4076. Autorizado LS, mantendo a 3.000, aguardando a descida azul 4076. Autorizado LS ou mantém 3.000? Ok, correção, mantenha 3.000, aguarde a autorização do LS. Guarda, então mantendo 3.000, 4.076. Gol, Touro 754, desse mantenha 4000 no 095 ajuste. Missei redução para 1909, jogou no 754. Azul 4463, 4 milhas para Coral, serviço radar terminado, chame Léo de frequência 1201. Na torre na frequência 11895. Autorizado 1895, boa, boa tarde. Boa. Boa na 754, controle. Prossiga, 754. Desça para 2000, ajuste no 095 para interceptar o localizador, curva à esquerda na Pro 045, fonte estabilizada. Vente, descendo 2000, no 095, curvando esquerda 045. Chamará estabilizado, boa 754. Aguarde, 6254. Aguarde. Kilo Romeo Oscar, decola aos 42, controle 120, decimal 8. 08, obrigado. Condonato 41, no solo aos 42, ao livrar direito no 21, decimal 9. Direito, 219. Está autorizado o cruzamento da 1735 com destino ao Pátio. Só mantém ainda mil pés aguardando a autorização do 045. Aguarda, não, não. Teve boas, autorizando 44. Taxi 07, Sarapa, reporte Sarapa, Andrei Reitos. Solo, boa tarde, Gono 941, ingressou na Alfa. Ei, 065, subi, coleção mantém, então 065. Pois é, o controle, prossiga. Informando aí, pista livre. Guarda. Então, 3144 no solo aos 44121, décimo 9 para prosseguir no táxi. 319, grata. 4076, tráfego captado, pista já livre, tem autorizado o pouso. Aumento no 50 graus, 1109. Livre pouso, azul 4076. Alfa da Juliette, 3144. O plano modificado aos 4.5, informe para descer para 1.500 pés. Verso nos corredores.